2733, controle. Na escuta, o Força Aérea 2733. Poderia informar o estimado para Coral? Está estimando Coral 1008, o Força Aérea 2733. Ciente. Da zona zero. O 642, autorizado alinhar e manter cabeceira 1 a 0. Alinhar e manter 1 a 0, boa 942. Passa nível 1960, chama centro Recife, frequência 1251, Nautena 3325, boa viagem. Centro Recife 251, Nautena 3325, faz 4069, obrigado. 13325. 13325, 4069. Trolley Adson 932. Prossiga. Possível voar pro de Aracaju, Aru? Aguarde. Escuta. Uno 642, o vento 160 graus, 10 nós, autorizado a decolagem da pista 10. Decolagem 10, voo 1642. Salvador, bom dia, voo 1607, pode esperar a prova. Uno 607, ali mantém pista 10 após a decolagem do tráfego da companhia, cabeceira 10. Aliane manter pista 10, voo 1607. Voando para Recife, 310, veio para o ISC 58, subida a Pucaracaju, curva à esquerda após a decolagem, 5111 é o código 5111 e o controle 1208. Salvador, bom dia, Azul. 208, bom dia, sua identificação, autorizado chegada à mar e desça para o nível 050. Ajustou o altímetro na 020, vigilância em radar. Identificou, autorizado à mar. Ingresso, táxi pela pista, reporta alinhado, pronto, cabeceiro 17, Victor Charlie Hotel. É para o ISC 58, Pucaracaju a subida, curva esquerda após a decolagem, 5111 é o código, 1208 é o controle. 310, apenas 4 ISC 5. Subida Puca, extensão Aracaju. Curva esquerda após, 5111 no transponder, controle 120, décima 8. E o 5973, correction para pushback acionamento. 390, gol 9642. Apsa 9832, passa nível 180, chama centro Recife, frequência 12545, alterno 2085, boa viagem. 2545, 2085, grato 9832. Paulo Gol 9715 para o táxi, estamos com 1976 ponto, autonomia 3 horas e 44, Fernando Cofim. Autonomia 07. Índia Alfa, confere 18,6, 1975 graus. Para puxa sinal, trip 5514. 55 no 4, está no pátio 3? Posição 4 no pátio 3, senhor. Autorizado, senhor, prende de táxi. Para táxi, 5 no 4. 97. Rodolfo, bom dia, 1795, próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto. 1795, mantenha o ponto de espera da 1-0. 1-0, ponto de espera, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, Fox, autorizado o táxi até o ponto de espera da Taxway Papá, a porta pronta para ingressar, o Alfa Fox. 7, contato radar, sobre nível 360, perfil da El. Da El 360, 1607. Outro a bordo, Porto Seguro, 4, 6 horas, o Alfa Eco Fox. Táxi até o ponto de espera da Papá. Vai manter o ponto de espera da Papá inicialmente, o Alfa Eco Fox. Autorização 1897, está autorizado o plano para Confins, nível de voo 360, via Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16. O código transponder é o 5063 e o controle 1208, a subida da El, Leda, Bridge. Ok, autorizado Confins 360, saída da El, Leda, Bridge, decola da pista 10, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16. 5063 no transponder pro voo 1897. E o controle no 208. Ok, 208. Correto, para pushback. Para o táxi, o trip 5594 está com 58 a bordo, com 4 horas de autonomia alternando o Recife. Táxi é Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186, trip 5594. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 186, 5594. Victor Charlie Hotel na escada da torre. Victor Charlie Hotel, após a decolagem, tem condições de curvar o campo acima de 2.000 pés? Gente, então, autorizado a decolagem, pistão na zero, vento no 50 graus, 1-0 nós. O Victor Charlie Hotel cruza o campo acima de 2.000 pés. E o 5973 puxa a senhora no pátio 3, chama para iniciar táxi. Dieter. Confirmo. Após a passagem da aeronave, ali mantém cabeceira 1-7, o Alfa Eco Fox. Niner 80, joining localizer. Na Entendi. Rio de Janeiro 360, transição 953 ATA. 80. Cruzamento mediado do campo, Victor Charlie Hotel. Sim, após o cruzamento será transferido ao controle, Victor Charlie Hotel. Charlie Hotel. Salvador, bom dia, American 980, localize here, 1-2. America 980, continue your approach, report on hour marker down and lock. Could you just slow your airspeed just a little bit for us to so we can proceed our takeoff from runway 17? American 980, affirmative, slowing down. Thank you. Mantenha a cabeceira no 7, Alpha Echo Fox. Charlie Hotel, liberado o eixo 1028. O controle em 1208, perfil da saída Momo. 208, perfil da Momo, aumenta Charlie Hotel. Atingiu 50, o azul 4208. Esse é para 2000 pés, estou tímido no 020, informe o localizador. Desce para 2000 com 020, azul 4208. Autorizado a decolagem para o sinal 7. E sai da mão. Advido o Charlie até o contato radar sobre o nível 100, perfil Momo. 100, perfil Momo, vem para o Charlie até. New approach, American 980. Inform, aircraft is initiating takeoff from runway 17, won't interfere on your approach for runway 10, American line 980. Roger, inside. American 980, now you're clear to land on runway 10, wind 150 degrees, 10 knots, KNH 1020. Clear to land, 10, American 980. Papa Romeo Alpha Echo Fox, decolado 04, controle 1208. 1208, Alpha Echo Fox, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, Papa Romeo Alpha Echo Fox, decolado da Euleda, passa 1000 pés. Alpha Echo Fox, contato radar, sobre nível 280, perfil da EL. 280, no perfil da EL, Alpha Echo Fox. Após a mesma, autorizado alinhar e manter cabeceira no zero. Os América ali mantém no 0, certo? Zero dois para cinco. Confirmando 02 a bordo para Undina, o Guardião 02, confirmando o piloto em comando. 208, reduza para 1809. Boa noite, 09, 4208, já reduza. Direto do pátio do Gré. 150 graus, 111, nós, reporte fora do solo, Guardião 02. Queixa, uma Recife, 1251, 3325, gol no 607, bom trabalho. American Line 980, on the ground at 06, clear runway to your right, and ground frequency 121 decimal 9. 5.9, American 982. Roger, American 980, clearing runway 10 for gate 11. American 980, clear taxi Alpha Juliet to gate 11, stand 11. Alpha Juliet, stand 11, American 980. O voo 1897, ano 3, pronto para pushback. 30 segundos para o push. Ok, aguardando. Vento 150 graus, 12 mais. Aeronave e helicóptero decolou no corredor, acho que não vai interferir com a sua saída. Tech nível decolagem, 7195. Torre, bom dia, azul 4208. Azul 4208, continue a aproximação, guardando informação de pista livre. Vento 150 graus, 12 mais. Quinegão na 020. Quinegão na 020. Tá pronto no ponto de espera, pode ligar e manter, senhor. Negativo, mantém o ponto de espera da pista no zero, 5514. Mantém o ponto de espera. Boa viagem. Azul 4208, vento 140 graus 12 nós, autorizado pouso pista 10. Quem negar 1020, confirme, baixou e travou? Baixou e travou, pouso autorizado, 4208. No 715, decolado 08, controle 1208. 208, no 715. Puta! Salvador, muito bom dia, voa 1795, decolou 1795. 1795, bom dia, contato radar, super nível 360, perfil Arbor. Arbor 360, 1795. 102. Bom dia. 7, puxa a cena no 3, champanhe destaque. Gente, livre pushback no 3, gol 897. Tô com a aeronave da Azul na final da 10. Visual, após a mesma linha, mantém cabeceira 10. Azul 4208, solo 09, livre à direita, ao livrar solo em 121, decimal 9. Ao livrar solo 219, o 4208. O Salvador, bom dia, azul 4209, 4208. Azul 4208, bom dia, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 4208. 5514, vento 150 graus 109, autorizado a decolagem da pista 10. Autorizado a decolagem, 5514, vai para Vida Tiratel, regras de voo modificadas aos 1090, suba e mantenha o nível 105. 105, Vida Tiratel. E o 5973 ali mantém cabeceira 10. Decolado aos 11 e o controle 1208. 1208, 5514. Salvador, trip 5514. A sua escuta. 514, contato radar, trupa nível 140, perfil Conde. 140, um perfil da Conde, 5514. 514, controle. É, escuta, senhor. O nível para Aracaju seria 150 ou 130, confirme. Pode ser o nível 150, senhor. Crescente, suba para o nível 150. 150, no perfil da Conde, assim que possível, o senhor autorizaria direto a Aracaju, a gente está com referências visuais. Gente, aguarde. Paralelo a parte do Pituaçu, litoral sul, após decolagem curva à direita, acionando 0115 e o controle em 1208. Sete Romeu, cotejamento correto, na bata, dois a bordo, acionamento táxi de decolagem, agora com a torre 186. 4208, mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 4208. Autorizado acionamento, chama pro táxi, Mike Juliette Romeu. Fox, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. 251, 1325, Alfa Fox. Táxi em Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Gente, ponto de espera, 186. É, corrigindo, senhor, 070, para efetivar formações. Gente, autorizado. Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 4208. Salvador, bom. Bom dia, Gol, 897, ponto de espera, pronto. 897, mantém o ponto de espera, pistão 0. Gente, mantém. Paulo, voltando 3153, não meia dúzia, vou chegar aqui, acionamento. Autorizado, chamo pra ele, destaque. Chamar a taxa, 3153. O vento 150 graus 08 nós, autorizado a decolagem da pista 1-0, que negar 1-0-2-0. Após a decolagem da aeronave da Rio na cabeceira 1-0, ali mantém pista 1-0, 1-897. Após a decolagem do Rio, autorizado a linha de manter, 1-897. Hotel 260, boa viagem. 7, o meu mantém escuta. Rio 5973, decolado às 1-7, controle 1-208. 7, grato, variante. Mike Juliette Romeu, prossiga. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Som de decolada presente, com proa sul. Mike Juliette Romeu, vento 150 graus 0612 é nóis, reporte fora do solo. Iniciando, da presente, encontrar fora do solo, Romeu. 5973, contato radar, sopa nível 310, perfil Puka. Resumindo a navegação, tipo 5594. Sente. Assim que possível, senhor, pro de Aracaju. Sente, aguarde. Bora. Mike Juliette Romeu, decolado aos 18 e o controle 1208. Controle 1-2-0, 2-5-8-0, grato pelo regresso. Olá, Salvador, muito bom dia. O papapapá, Mike Juliette Romeu. 50 graus 079, autorizado a decolagem da pista 10. Sente, livre de decolagem, igual no 897. Mike Eco Delta Manati. Autorizado Salvador, Grupo Zulu, vai para Manati, a 1 no meu pé, sai no corredor Axé, curva direita, pista 7, 0125 é o código, 1208 é o controle. Checo Delta, cotejamento correto no pátio 4, 12 a bordo, acionamento táxi decolagem agora com a torre 186. Que Eco Delta prossiga. Autorizado o acionamento, chama para o táxi, Mike Eco Delta. O 1897 decolado aos 19 e o controle 1208. Gol 1208, gol 1897. Controle Salvador, gol 1897. 897, contato radar, super nível 360, perfil da El. Perfil da El, sobe para o 360, gol 1897. Pátio Índia, arroba 286, vai chamar 3153. Trip 5514, acione 5130. 130, 5514. Falou. Salvador, bom dia, total 99.